toma pastillinha, meu. Merca na farmacia. É a farmacia. Não é água bendita. Não. Não é água bendita. Toma pastilla, meu. Anuncian en televisión drogas a mogollón. ¡Yeah! ¡A farmacia! ¡Eh! ¡A farmacia! ¡Eh! ¡A farmacia! ¡No toma pastilla! ¡Toma pastillinha, meu! Bendita, meu. seja, que seja, que seja mais ético, meu. Lança uma água bendita, não tome essa pastilhinha, meu. Não sou água bendita, meu, que seja mais ético. Que seja mais ético. Não tomes, não tomes a pastilhinha. Ai.